Jim Spicer. Change 1000 pés, está aprovado. Mike Eco Delta, Manati, 1000 pés, decola da pista 17, com curva direita, corredor visual axé, controle 119.8, e o transponder padrão 0107, Mike Eco Delta. Confirme PLB, local de estacionamento, Mike Eco Delta. Pátio 4, ciente, para acionamento táxi na torre, que hoje opera em 118.95, ajuste agora é 10 no 1. Informação antes em curso, informação uniforme, boa tarde, bom voo, Mike Eco Delta. Qual o tipo de equipamento? Fala através do farol da barra. 3 quilos Zulu, Cairo Lorenzo no meu pé, senhor. Está aprovado conforme, decola da pista 17, com curva à direita, corredor visual axé, controle 119.8 e o transponder 0162, o uísque quilo Zulu. Falou. Chama o localizador. 2000 vai chamar o localizador aqui do Serra Lima. Papa, Serra Gulf, Fox, passa 190, chama o centro em 1251, alterne 1-3325. 3661, mantém agora nível 180, reassuma a navegação na proa de Ilhéus e chame o centro agora na frequência 1251, antena 3325. 1251, 1-3325, na proa de Ilhéus, na 3661, uma boa tarde. Boa. Gente, só um minuto para a cópia, por favor. Francisco. Para o táxi azul 4089, 96 a bordo, 3:40, alterno Galeão. Copiado Galeão, 96 PLB, 3:40, livre táxi azul 4089, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Táxi autorizado até o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1895, azul 4089, obrigado, boa tarde. Para o táxi, Goro 333, temos 200 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Copiado 200, 4 horas de Galeão, Gol no 333, siga o banco 737 da empresa frente, até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Juliette. No ponto de espera, torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. Muito obrigado, vai seguir a aeronave da companhia com o número 2, via Juliette, após laços 8-9-5, ponto de espera de novo. Salvador, Oceaner 6315. Oceaner 6315, muito boa tarde. Vai para Guarulhos, nível 360. Guarde um minuto para a cópia, por favor, senhor. Adelso. Alfa Vitor Juliette. No ponto a 2 milhas da cabeceira do SET. A gente já teve um 1-0 aí do Alfa Vitor Juliette. Afirma. 2-4. Até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Juliette. Ponto de espera, torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via Juliette. Quando pronto, torre 1-8-95, gol 924. Obrigado. Oceaner 6213, pronto para cópia? Pronto. Pronto, cópia, senhor. Oceaner 6213, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após a posição Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Unintercepta, aerovia, Upper, November, 857. E após, prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5576, Oceaner 6213. 360 conforme, decola da EL Leda, Leda Bidev, intercepta para November 857, depois voa conforme, 1-9-8 com 5576. Correto, ajuste 10 no 1, chama para puxa e acionamento 6213. Chama puxa e acionamento 6213. Gente, após o marcador externo, irá prosseguir uma base pela direita da pista 17, será o número 2 para pouso, quilo Serra Lima. Gente, após o marcador, base pela direita, como número 2, Kilo Serra Lima. Estou no zero, com curva à direita, no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, onde intercepta a aerovia para o ISC 50 e conforme, prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5557, ACNR 6315. Juliette, tem autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 12 nós. Fique atento ao helicóptero esquerdo da Polícia Militar sobre São Cristóvão, à direita do eixo da pista 17. Ciência do tráfego, autorizado pouso na nossa chapa do Juliette. Guardião 02, informação de tráfego, tráfego Charlie 150 na curta final, pista 17, já acerta o seu tráfego. Guardião 02. Tráfego, Guardião 02. Torre Salvador, gol 924, ponto espera no zero. Gol 924, a linha mantém pista no zero. A linha mantém 1-0, gol 924. O Kilo Serra Lima passando o externo no momento, vai abandonar para aproximação para o 7. Positivo, reporte na curta final pista no 7, Kilo Serra Lima. Lima. 01, informação antes em curso é a Uniform, chama para puxa, acionamento. Repórter aí, puxa, acionamento. Muito boa tarde, a CNR 6142, nível 290 será coordenada, aguarde um minuto, pode ir preparando a saída Puca com transição Caju, nível 290 será coordenada. Parte para ingresso. Controle Salvador, tá 3566. Juliette, realize pouso longo de móvel livrar na Taxi Quebec. O que irá livrar à esquerda na Quebec, fazer o 180 e aguardar para prosseguir. Alfa Vitor Juliette. Frente a Pavita Juliette, vai fazer um pouso longo assim de livrar na Quebec e aguardar. Positivo. 14 Salvador, boa tarde, azul 4089, decolada da El, cruza 2200. 4089, sube e mantenha 3620 na saída da El. Só mantém 3620 na da El, azul 4089. 3566, o nível 120 é o nível incorreto. É, pode ser o nível 1110 ou o 130? Afirmo, qualquer um dos dois, é o que fica na tua jurisdição. 7 no solo aos 39, livre próximo à esquerda na Quebec, passa 180, aguardo para prosseguir o táxi. O R-Nave lá, o 363. Alfa Romeo 363, positivo, autorizado voar o Alfa Romeo 363, o 3566. Muito grato. No 4 nós, autorizado pouso pistão 7, fique atento ao helicóptero da Polícia Militar Esquilo que está à direita do eixo da 17. Ciente, Lima. Guardião 02, informação tráfego 2090 na curta final, pista no 7. Atento, tráfego, visual, Guardião 02. Eco Delta. Salvador, boa tarde, eu vou 1781. Autorização para Guarulhos está no 29, sente na informação Uniform. 24. A frequência 11895 para autorização. 11895 até já, senhor. Papá Romeu Lima. É. Controle Salvador, gol 924, decolou, perfil da PUCA. Sente, gate 9, pronto para a cota, senhor? Escuta. Triplo Papá Romeu Lima, mantém a linha do litoral, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1-0. 30 segundos para 1-0, Papá Romeu Lima. Volo 33, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1 centeno no 4 nós. Livre decolagem, gol no 33. Quilo Serra Lima, no solo aos 4-1, local estacionamento. À direita, ele está. Então. Livre táxi à direita, parte 5, estacionar livre frequência. Ok, uma boa tarde, obrigado. Boa. O Esquilo Zulu autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 090 graus, 14 nós. interceptando a ópera de 50. 198 controle, 5011 transponder gol 9781. Cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. O ajuste agora é 10 no 1. O gol 9781. Ajuste 10-1, chama para puxa e acionamento 9781. Salvador 35401, puxa e acionamento, posição 6 no pátio 3. Autorizado, chame táxi 35401. Chamará 5401. OCMR 6142, pronto para cópia. 3, Alfa Romeo, eu vou inicialmente Conde da presente, Broad Conde e segundo Aracaju vai ser o número 2 para o sequenciamento em Aracaju. Ele não deixa eu voar direto 363, eu vou devagar, ele me disse que hora que ele quer que eu chegue lá. 8, decola da pista 10 com curva à esquerda na saída Puca com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponder 5571. O OCMR 6142. 6142, tem autorizado o receio de 2971, praia da Neve, pesquisa da Pucaracá. 19-8, confronto tomador 5771, transponder 1-1. Cotejamento correto, ajuste no 0-1, informação antiga em curso é uniforme, chama para puxa e saneamento 6142. Alô, Sinera 63, assim que está pronto para pushback de acionamento, posição 1. Autorizado push e acionamento, chama táxi 6315. Autorizado push e acionamento, chama na frente, táxi 6315. Positivo, vai ficar atentão mesmo, o chama na final, parte tem que ver dentro. 1-3-3, decola os 4-3, controle 1-9-8. 19-8 com controle, obrigado, uma boa tarde, boa no 3-3-3. Salvador, o Papá Romeu Lima está a 30 segundos para cruzamento aqui na perna do vento da 10. Está autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista 10, reporte livrando mesmo. Opa, está livrando o Papá Romeu Lima. Mas quem é que dá para decolagem? Autorizado a decolagem, pista 7, vento 1, centeno no 4 nós. Salvador, boa tarde, 3154, passou em dia serra, baixou e travou. Então 3154, complete a aproximação, aguarde eixo da pista livre, número 1 para pouso, vento 1 centeno no 4 nós. Informações de tráfego, temos um helicóptero que vai aproximar direto para o pátio 5, sem interferir com o eixo de aproximação 10, e temos um helicóptero da Polícia Militar que está fazendo um voo a baixa altura, numa ocorrência policial, no eixo de aproximação. Positivo, tem ambos notificados, o 3154, aguardando. Guardião 02, informações de tráfego, temos um helicóptero aproximando para o Pátio 5, sem interferir, no mesmo centro do seu tráfego, e uma aeronave Airbus tem que estar aproximadamente 3 milhas para a cabeceira. Há um visual com o Airbus e com o estilo, o Pátio 5, para que está aproximando para o Pátio do Graé e agradecer imensamente o apoio. Ok, pode prosseguir após a passagem de tráfego para o Pátio do Graé, e pode no solo controlado. Mike Echo Delta, me escuta. Echo Delta, fica atento, o helicóptero cruzou agora o eixo de decolagem da pista 10, sua frente, curve à direita, confirma esse visual com o mestre. Afirma, tá visual, se dizia que foi de autobus, hein? O Romeu Fox Lima na escuta? Cara, tá no bando da BTA. Ok, gente. Cadê pouso 3154? Cruzado pouso, vento 1 centeno no 4 nós. 5-4. O Papa Romeu Lima na escuta? O Papa Romeu Lima está visual, o helicóptero decolando, fez um 180 aqui pela direita. Positivo, após a passagem do tráfego, pode prosseguir na linha do litoral. Continuando, vai prosseguir para... Para o Costa Azul, senhor. O tráfego já está passando aqui, vou seguir na linha do litoral, na retaguarda. Positivo. 4089, passa 150, chame o centro, em 1251, antena 3325. 251, antena 3325, azul 4089. Esquilo Zulu autorizado direto 025, o Esquilo Zulu. Esquilo Zulu. Gillette já pode prosseguir o táxi via pista, reporte pista livre. Torre, Mike Eco Delta autorizado, transferir o controle. Positivo, agora já pode transferir para o controle 19.8, Mike Eco Delta. Vai transferir então, Mike Eco Delta. Do 152, 4 horas de Galeão, OCMR 6315, seguindo a aeronave à direita da Trip, Liga o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi India. Ponto de espera, torre 1-8-95, boa tarde, bom voo, 6315. 6315, seja aeronave da Trip até o ponto de espera da 10, via Índia. Torre 2895, obrigado, bom dia. Passando Simbra. Zou 4-1-6, boa tarde, completa aproximação, boa informação de pista livre, vento 1-70, número 129. Torre Salvador, 5401, ponto de espera da 10, pronto. 5401, mantém o ponto de espera, aguarde protocolagem. Guardando 5401. Tarde, Papa Tranquilo, Quebec Serra, Morro de São Paulo, 1-1000 pés. Papa, transferir já para o controle, 1-19-8. 7-19-8, Papa, Ronda Lima, até a volta. Até mais. O meu pouquinho está controlado, pode mandar na pedra. Aqui em frente aos 4-7-0 de Flaco Oeste. 4-1-6, autorizado pouso, vento 1-70, número 19. Gente, é azul 4-1-6, livre pouso. 3 quilo, Quebec Serra. Correto, ajuste no 0-1, informação ATIS em curso aí, uniforme. Operacionamento táxi, em torre 1-8-95, um bom voo, Kilo Quebec Serra. 566-54 milhas Nordeste, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120-3. Aracaju 203, boa. 333, passa nível 140. Chame o centro na frequência 1251, na antena 13325. Na centro, 1251, na antena 13325, boa, 9336, boa. 142, para o estacionamento, portão 7. B1142, portão 07, leve push, estacionamento, chame para o táxi. Contará. Muito bom dia, Genaro 6315, no ponto de espera da 10. Bom dia, após a rolagem da aeronave Embraer 170 da Tripa Lima, mantém pista no 0, Genaro 6315. Após a rolagem do Embraer da Tripa Lima, mantém da 10-63. Azul 41 no meio, no solo aos 49, liberar direito, 1-21-9. Direita 1-21-9, obrigado. Salvador, o Papá Romeu Lima, visual com pouso. Frequência livre, Papá Romeu Lima. Livre, vai chamar para o regresso, Lima. Trips 5401 no pista livre, autorizado a decolagem, vento 1-70 no 4 nós. Livre decolagem, 5401. Azul 4-1-6. Muito boa tarde, 4-1-6. Livre táxi, Taxi Alfa. Mantenha a posição antes de ingressar, Taxi Juliette. Alfa, aguarda antes da Trip 5401, decola ao 51, no controle 119-8. 19-8, bom serviço. Obrigado, um bom. Controle Salvador, é o 5401 da Trip. 3401, sub e mantenha 340, saída da EL, vigilância. 340 da EL, vigilância, 01. Copiado 128, 330 Salvador, livre táxi, OCMR 61142, via táxi 6 Juliette, até o ponto de espera da pista 10, ponto de espera torre em 1-8-95, bom voo. Desse próximo Juliette, é o do 41, frente, mantenha a posição azul. CNR 6315, autorizada a decolagem, pista 10, vento 1 centeno no 4 nós. Autorizada a decolagem na 06315. Controle Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle, prossiga. Decolado de Costa Azul agora, é, sobrevoa em Moa, São Paulo, está com 3 a bordo, ainda acionado 0131. Para o portão 08. A sua voz é bem, que é o 08, obrigado, boa tarde. Papá Romeu Lima. Oceaner 6315, decola o 54, controle 119, decimal 8. 198, boa, 6315. Boa. Oi, boa tarde, Oceaner 6142, próximo ponto de espera pronto. Oceaner 6142, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1, centena, 1612 é nosso. Oceaner Nicolau, Oceaner 6142, obrigado. Tá bom, tá grato, senhor. Boa tarde, Alfa Tango Tango, prossiga. Alfa Tango Tango, Salve Salvador, prossiga. Alfa Tango Tango está aprovado para Amor de São Paulo, 1000 pés, decola a pista 17, com curva à direita, no corredor visual axé. Controle em 119, decimal 8, e o transponder 0176, Alfa Tango Tango. Criado pátio da Baeté com 02 de PLP, para acionamento táxi, agora a torre em 118, decimal 95, bom voo Alfa, tamo tamo. Barra, frequência livre. Frequência livre, senhora, até a volta, só para o Lima. Já. Tarde, está indo para Amor de São Paulo, no meu pé. Quilão Romeu Oscar, está aprovado o Morro de São Paulo, 1 no meu pé, decola da pista 10, correção, decola da pista 17, com curva à direita no corredor visual Axé. Controle 1 no 9.8, transponder 0153, Quilão Romeu Oscar. Agora é 10 no 1, para acionamento e táxi, chame a torre, um bom voo, Quilão Romeu Oscar. Quilão Romeu Oscar, boa, prezado acionamento, táxi, resposta para o táxi. Genebra 6142, a cola 57, controle 19.8. 19.8, obrigado, senhor, até a volta. Até mais, mas vou. Controle, boa tarde, Oxiné 6142, decolou. M142, subiu mantinha 290, saída pouca. 290, saída pouca. Copa 1222 Salvador, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Alfa Pouco Tal. 1903325. 251-213325, centro é o 01, bom serviço aí pro senhor. Tá, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, gol 648. 648, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 050, vigilante. Pela Mari 050, informa que perdeu contato com o centro Recife. Vicente. Ana Mike, prossiga. Condições visuais, 1011 ajustes, tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Tá, de Vera Cruz, após Interlagos, informe para ingresso no corredor Interlagos, Whisky, Charlie Mike. Whisky, que nos olhou na escuta ainda do controle? Patango, isso que o Zulu está na escuta do controle. Com dois, mantém a escuta agora. É 3-1-5, passa 120, chama o centro em 1-2-5-1, antena 3-3-2-5. Poderia confirmar para o 6-3-1-5, por gentileza? Chama Recife na frequência 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, chanelo 6-3-1-5. Cheque rádio, por gentileza, não consegui compreender nada que o senhor disse, veio muito baixo. Gentileza, preparar para a partida. E o Xané 6142 para a ponte, qual é o fim da aeronave? O acionamento é critério, aguarda para a cópia para início do táxi. Cheque o rádio, por gentileza, recebi intensidade 1/1. O Xané 6142 para a ponte, com isso que o Zulu. Chega. Está informando que está no circuito de tráfego para Pouso e Lourenço, Pouso São Paulo. Ok, obrigado. Ah, tá atento. 94, 94. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118, 6. Correção, 118, 95. Altímetro agora 1011. 118, 95.